Thank you for that. I'm saying nothing because you've all exhausted every expression you have. Eu não vou dizer muita coisa porque todo mundo está exausto. É uma grande honra para apresentar as cinco candidatas à melhor atriz. Elas são Kate Blanchett e Elizabeth. Aí está Kate Blanchett, Elizabeth no cinema. Fernanda Montenegro em Central Station. Aí eu. Eu não tenho fome, não é? Eu não tenho fome, só você. Não tem comida. Não tem mais dinheiro, não tem mais comida. Acabou. Se é isso que você quer saber, acabou. O que a gente vai fazer agora? Sei lá. Gwyneth Paltrow em Shakespeare in Love. So that is all. Gwyneth, I go. Then I'll go with you. You cannot. Wessex will kill you. I know how to fight. Stage fighting. Oh, Will. As Thomas Kent, my heart belongs to you, but as Viola, the river divides us. And I must marry Wessex a week from Saturday. Meryl Streep in One True Thing. Emily Watson in Hillary and Jackie. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. Resultado esperado. O Oscar, como diria a nossa Fernanda Montenegro, foi para as louras. Enfim, eu acho que dessa história toda resta a tranquilidade, a dignidade com que tanto o Fernando Montenegro quanto o Valtinho conseguiram levar toda essa coisa do Oscar. E eu tenho certeza absoluta que de todo este episódio, todos nós saímos mais amadurecidos.